Gazer 7, chame na DEA para emitida. Está presente direto Porto Seguro. Está presente Porto Seguro, senhora. 5595 ainda na sua. Guardião 07, solo G5, livre pista pela esquerda. 5220, confirma indicada. 240. Sim, tem condições de manter 240 até Duna? Até Duna, senhora. Boa, Duna, desce pra 3000, 1013, com 240, nós já tá seguindo como número 1 na aproximação, na cabeceira 10. Gente, muito grato. Por gentileza, não copiei o meu golfito. Terra 255, aciona identificação, deixa para o 050, redução 250, está seguindo como número 2 na aproximação. Mais para cópia, por gentileza, o Romeu Govita. Olá, tá, 3191, portão. Pega a 195, chame Recife. Uno, 25, Uno, alternando Uno, 33, decimal, 95. 3895, confirma. É, iniciou o push. Guardião, tu é confirmando condições de aproximar direto pro Grau, não é isso? Tem ativo, levando agora o eixo 90, prosseguindo direto pro Grau. Tem ativo, vento 130 graus 099, reforço no solo controlado, baixo do Grau. Gente, obrigado pelo apoio aí, torre, estamos prosseguindo para o Grau. Gente, assim que o operador chegar, a gente inicia, 3195. Tá ok, então reposa para iniciar, 3895. Problemas, obrigado. Então, 3191, tá autorizado. Deixar o pushback e reponte pro TAC. Exato, pushback contra TAC, 3191. Lima Lima Alfa, informe o horário do plano de voo. Confirme. Cheque de equipamento? Lima Alfa, tá testando equipamento? Confirma. 5.5. Afirma. Sim, pronto para o pushback, tratamento para 3.5.03. Então é 3895, autorizado, então push, já pode escutar. Teve um pushback, será mais para 3895. Azul 4207, chame Recife no 251, alternando no 33, decimal 95. Recife 251, 3395, Azul 4207, contato. Romeu Golf Vitor. É, pronto, cópia. Papa Tango Romeu Golf Vitor, autorizado para Sierra November, Índia Eco, nível de voo 105, decola da pista 10 com curva direita, corredor Axé, inicialmente restrito a 1.000 pés, guardando a liberação do controle. Confirme quantas milhas se afasta. 220 para 2.000, vai reportar estabilizado, muito grato. Código 5076, controle 119.35. Segue de equipamento aí, Romeu Golf, tá picotando sua contagiamento. Agora tá inteligível. Relativo, tá correto, reporte pronto para acionamento. Alterna Salvador, eu copiei a autonomia. Gente, alterna Vitória da Conquista, Romeu Golf Vitor. Está autorizado então o início do TAC, vai sair do PAT 3, vai ver o travisual com a aeronave da TAM. No início do PAT 1, vai segui-lo. Sente. Isso, no ponto de espera, chame a torre 18.95, o ajuste é 10.03. Alterna 3191, fala de contato, realmente 181, alterna Campinas, 3 horas e 20. Só 3191, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 10. Lá chame torre, frequência 18.95, ajuste 10.03. 23, ponto de espera 18.95, 3191. Só 3191, nos confirmando, vai seguir o Airbus da companhia à sua frente. Claro. Chiner 6255, reduz a indicada em 30 nós. Reduzindo. Tá 3895 para o táxi, 149 a bordo, 3 horas e 50, alternativa Galeão. Tá 3895, autorizado táxi, é o ponto de espera da pista 10, lá chama a torre 118.95, ajuste 1013. O táxi foi esperando a 10, torre 118.95 com 10.93, tá 3095. 5, 1, redução 709, desça 2000, pés e aporte localizador. 3095, posso esperar no 0 pronto. 56 pronto, puxa, acionamento no 02. Aeronave chamou o solo. 1556 no 02, pronto, puxa, acionamento. Trip 5220, sem ser total lock, tá avisando a cabeceira. 5220 da Trip completa sinal torre 118 de sinal 95. 3295, muito grato pelo apoio, um bom serviço. Realmente bom pouso. Obrigado. Um posterior pushback para a direção da aeronave. Ok, fica em coordenação com a equipe de solo. A aeronave que não pode a cauda, assim que liberar o pátio, está livre puxar a sinal 2. Positivo, obrigado. Trip 5220, chamou a torre? Firma, tá estabilizado no lock, visual a cabeceira. Ciente, tráfego avistado, continua aproximação, agora de autorização de pouso. Vento variável 02 nós, altímetro padrão. Ciente, grato. Clareza 5, ok? Mantém o ponto de ferro. Então 3895, decolado às 48, chame controle 199 decimal 35. Tirando 35, bom final de semana, tá 3095. Bom voo, boa tarde. Detan, contato radar na decolagem, subou 3620. Após 2000 direto Leda, após Leda, bridge. 2000 direto na pro de Leda, sobe 360, tá 3095. São Caju, o controle em 119 decimal 35, transponder 5117, Golo 790. Golo 0110 graus 069. Tripe leve pouso. Gente, informação em curso é aquilo que será atualizado para Lima. Altímetro agora 1013, chame para puxa, senhora. Torre Ocean Air 6255, bom dia, passando por Simbra, trem baixado e travado. Sente Ocean Air 6255, continue em aproximação, aguarde pista livre. 556 com 146 a bordo, terreno Campinas, 3 horas e 43 de autonomia. 3 e 43, é isso? Ah. Afirmo. Pessoal, ok, Cintia, atrás do Cessna 402 da Baeté. O ponto de espera chama tudo 895, com altímetro 1013. Gol no 556. Cintia, no ponto de espera, na sequência do Cessna, o gol chama 1895. Obrigado, boa tarde. Gol no 556. Somente bom gol. Obrigado. Solo 3522, não lembrou? 55, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 030 graus, 059. Autorizado pouso pista 10-6255. 3191, está visual com o R2 da Avianca, final. Ativo. Após o pouso NIM, está autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Após a Avianca, NIM mantendo no zero, está 3191. Chané 6255 no solo 53, lira direita, chame solo 121-9. Alisana, Fox 219-625. Chané 6213, frente da Lima 380, Galeão. Tem quem chamou o solo? É o Chané 6213. 6213, Salvador. Galeão, pronto, cópia? Pronto, pronto, cópia, 6213. Informação em curso é a Lima, Salvador Galeão, nível 3, 6200 autorizado, via Upper Zulu 0 até SMAP, após direto Lúvido, direto Barbacena, conforme a nota do plano. Decola da pista 1-0, curva direita, no perfil da subida da El Leda, após Leda Bridge, o controle 119.35. Acione 5124. Certo, autorizado 360 Galeão, Upper Zulu 1-0, SMAP, Lúbito, Barbacena em rota do plano. Sai na decolando da 1-0, curva direita da El Leda Bridge, 11935 controle 5124, transponder, 62-13. 6203, chame para puxa acionamento. Camarada, obrigado. Solo Chané 6255. 6255, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, obrigado. Salvador, bom dia. Gol 1-5-5-6, ponto de espera da 1-0, pronto. Sente gol 1-5-5-6, mantenha o ponto de espera. Mantém. 251-3395, 332-95, obrigado, bom final de semana. Igualmente, um bom gol. 1935, boa tarde. 4082 da Azul, contato radar na decolagem. Quais são? 4082 da Azul, acena identificação, versão 050, chegada à Mari. Controle, está 3191, decolou, vai passar 2400. 3191, no contato, subo 340 após 2000, direto Leda. 340 após 2000, direto Leda, tá? 3191. Romeu Golf Vitor, decolado aos 5.6, pula direita, aguarde transferência de comunicação. Pula direita, vai aguardar transferência, Romeu Golf. Luna 556, autorizado decolar pista 10, vento 040 graus, 069. Livre decolagem da 10, Luna 556. Romeu Golf Vitor, chame controle 19-35. 19-35, Romeu Golf Vitor. Santa P108. Corredor Romeu Golf Vitor, 1 no Pesa, Cher, reporta para da barra, quando possível ser chamado de pouso. Reporta para da barra, quando possível ser chamado de pouso. Controle, quando possível, direto atenção, destino. Autorizado direto de destino ao meu Golf Vitor, aguarde para a subida. Autorizado direto, vai agora para a subida, ao meu Golf Vitor. Já. Que Luiz, autorizado a regresso, corredor forte, a porta ingressando em Interlagos, o número pesa justo no 013, que Luiz. Luna 556, decolado 59, chama controle frequência 19-35. 19-35, boa tarde. Controle igual 1556. Luna 556, contato radar na decolagem subal 3620, após 2000, direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000, direto Leda, Leda Bridge, livre ascensão ao 360, gol no 556. 3216 da TAM, bom dia, sendo identificação dessa 0620, chegada à maré. Autorizado, capitão 3216. 4082, após Mari, programa Duna, descendo para 3.013. Fortaleza Bridge pro Gol 556. Passe coordenação do 556. É, agradeço. Solicito ascensão 380. Sim, subimos até o 36200, aguardando coordenação do nível de voo 380 como final. E a Prod Bridge, o Gol no 556. Na sua escuta. Uno 556, sublima até o 380, reautorizado, Dima. Reautorizado 380, na escuta quando brilha. Controle Salvador, boa tarde, Uno 790. Uno 790, contato radar na decolagem, sublima até o nível de voo 370, sai da PUCA. 370, PUCA, Uno 790. Eu não consigo copiar, 1/1. Presa Bridge pro Gol 556. Mantém o perfil da saída, Gol no 556. É, qual o nível? Confirma o nível que você está solicitando, não consigo copiá-lo. 790, decolada 04, chama de controle 199-135. Agora 4/4. 31191, chama centro Recife na frequência 1251, na alterna 133-95. 251-3395, chama 3191. Para 3216, voe Duna, desça para 3.000 pés. Puta, 3216, informe estabilizado. Duna 3.000, já estabilizado. 3216. Azul 4082, desça e mantenha 2.000 pés, ajuste altímetro 1093, informe estabilizado. 2.093, passeio 82. A 3804, a planificação, desça e mantém o nível de voo 050, ajuste altímetro 10 no trecho. Bravo que Luiz que chame torre agora na frequência 118.95. Mike Oscar Golf, prossiga. Está autorizado descida até 2.500 pés, após... Corrijo, autorizado descida até o 085, após descida seu critério. Não tem um tráfego informado no setor, o Mike. Oscar Golf. 367, autorizado João Pessoa no 190, Golf 677. Decola da 10, com curva esquerda, Pucca, transição Aracaju, controle 11935, transponder 5131. 085, após descida seu critério, não tenho tráfego informado, setor. Voo 962, desce, mantém o nível de voo 090, ajuste altímetro 10, no 3, chegada a Mare, o gol 1962. Mike Oscar Golf, frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Redução agora para 2109. 2109, 3209. 1556, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 1251, 3395, gol 1556, obrigado. Número 4 na aproximação, mantém a velocidade conforme chegada a Mare. Estabilizando LS Azul 4082. Azul 4082, 3000 marcador externo, completo final, chame agora a torre na frequência 118.95. 118.95, 4082. Bono 962, desse mantém a nível de voo 060. Contato 2103. 2103, sendo estabilizado, 3206. Romeu Golf Victor, subindo ao nível 105, informe quando. Informe em estimado de pouso, Serra 9, em Índia Eco. Romeu Golf Victor. Pouso fica 1-7, vento 1-3-0, grau 1-0-9. Mais filé de Romero, prossiga. Zero, baixado, travado. Sente, estacionado, transponde 0-1-1-5. Salvador Azul 4082, sinal da 1-0, baixado travado. Continua a aproximação, vai para estar livre. Sente. Aqui é a Cosca. Salvador Ground, American 238. Aqui é Cosca, mantenha as regras de voo visual, ajuste o altímetro 1-0-3. Você irá ingressar o corredor Caixa Pregos após corredor Axé. Desça e mantenha no 1500 pés. Mike Cosca, o senhor tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Informe quando passando através de Veracruz. Autorizado backtrack, reporte livrando pista na frente. American 238 clear to Miami as the upper Zulu 20 flight plan route. After departure, climb 18360 off the runway 10, it'll be a left turn, Momo departure, blocked transition 119.35 and squawk 5112. Correct, comrade, para setup and push, America 238. Roger, thank you. lá de pouso. Aracaju, mil pés, decola da 17, curva esquerda no forte, controle 119, decimal 35, transponder 0112. Pés de ajuste, altimetro 190, no 3, informe estabilizado. 0 para 2000, é uma maré estabilizada, 3804. Solo zona 1, nível direita, chame solo frequência no 21.9. Direito, estão falando 209, 040, direito. A B. Da Bata com POV 02, estacionamento táxi em 1-1-8-9-5 com a torre. Mike, Juliette, Mike. Sua unificação, chegada a mar e desse mantém um nível de voo 050, ajuste de altímetro 10013. 62 com peso chanera, táxi à direita via Índia, ponto de espera 10, torre 1895, altímetro 10013. 285 ponto de espera, chanera 2, 3, 3. Paulo, boa, azul 402, levou pela Fox, pra... Azul 4082, Alfa Juliette pro 08. Alfa Juliette, 4082. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 90 graus, 1-0. Autorizado pouso no 1-0, tá 3-2 na meia, tá abaixado para base. Gol no 864 Marcel, cópia. Nós. 2-0-0 na gol, na 962. Mantém o ponto de espera, pistão no 0. 1-1-9-3-5, 5-1-3-5, transponde. Bravo Delta, contato radar, passando a posição Conde, mantém o nível de voo 080, voo e o VR Salvador e aguarde para voar bom. Oi Salvador, muito boa tarde, janela 213, ponto 010, pronto. Mantém a posição, janela 6213. Posição 6213. 1-4-4, acionando a edificação, chegada a mar e desce, mantém o nível de voo 060, ajuste o altímetro 10013. 3216 no solo, Rosa 14, nível direita, chame solo 21, décimo 9. Direita, 219, 3. 219. Olá, 3216 ali, Bruno, você escuta. 3216, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para 06. Portão 09, autorizado, chama a taxa. 556. 962, pode prosseguir a descida para 2000? Afirmo, está autorizado 2000 pés de ajuste, altímetro 10, 13, informe estabilizado no nosso procedimento LS X-Way, pista 10. 2013, chama estabilizado no X-Way. 03. Golf Victor. 360, copia, guarda a coordenação do 38. Copia o 3. Ono 167, autorizado Guarulhos, 360, o Upper Zulu 16. Decola da 10 com curva direita da El Leda Bridge 11935. Controle Transponder 5151. 118-95 118-95-3804. Salve, bom dia, obrigado. Correto, com o 167, confirmação ou estimado pericial pushback? No portal de descida. 5367, está pronto para o táxi 42 a bordo, alternando uma Maceió e 4 horas e 20 autonomia. Só para ver novamente? 42. 5367, táxi autorizado via Pátio 3, Pátio 1, Observe 0-0-2-8-9-5, ajuste 1-0-1-3, observa a aeronave da TAM agora ingressando via Juliette. Afirmo, estou observando a aeronave Capitã, Pátio 3, Pátio 5360 saída da El. 360 nota da El, 118-95. 11895, obrigado. Torre Salvador, tá 3804, bom dia. Valeu. Bom dia, tá 3804, check trem, livre pulso, pistão na zero, vento 130 graus, zona 119. Trem baixo de travado, tá 3804. Autorizado, alinhar e manter, Delta Vida Serra. Estabilizando, LS, gol 1962. 7, passa a duna, completa o procedimento, chame torre na frequência 118-95. 295, obrigado. Autorizado, trip 57-5367, faz a passagem ali e mantém pistão no zero. Passagem autorizada, aliás, mantém. Foi Salvador, gol 1962, CLS da OZA. Continua a aproximação, barra de pista livre, gol 1962. Ponto de espera da 0195, ajuste 0113, 1186. Autorizado, tá aqui a patrulha no Instagram, da ponto de espera 10, ponto de espera 5, ponto de espera 4. 3804, copiador. Ajuste de altímetro 1013. 367, autorizado decolar pistão na zero, vento no 30 graus, 119. Porta antes da Juliette. Farol da barra, através do farol da barra. Juliette Mike, desce e mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro 1-0, 1-3, informe final do procedimento. E LS, que foi pista 1-0. Juliette Mike, Juliette Mike, vai descer para 2 mil e informar no final. Tá 3144, desce e mantenha 050. Desce 050, 3144. Check trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0-0-1-0-9. Trem baixo travado, livre pouso 1-0, gol 1-9-6-2. Trip 5367, decolado aos 20, chama o controle, 119.35. 119.35, Trip 5367. Controle Salvador, o Trip 5367, boa tarde. Trip 5367, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, Trip 5367. Voo 1864, cruzado LM, mantém pista 1-0. Eu mantei 1-0, 1864. Delta Vitor Serra, autorizado de falar pista 97, vento 140 graus, 109. Voo 1962, no solo 22, livre à direita, frequência 1-2, 1-9. Sete, 2-9, voo 900. Mike Eco Oscar, informe quando passamos através de Pituaçu, mantendo 510. Salvador, bom dia, voo 9962, zona... Com 962, bom dia, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, voo 962. Mike Juliette, Mike passou Duna, estabilizou o ILS no localizador, aguardando o guide. Informe estabilizado, full ILS. A gente vai formar Mike Juliette, Mike. Xené 6213, chame o C3 CIF na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395-6213. Mike Juliette, Mike, chame Torre Salvador na frequência 118.95. Seguinte, preto. Torre Salvador, Mike Juliette, Mike, full ILS, propõe cancelamento e aproximação visual para 17. Cola 1-0, curva direita da Euleda Bridge, controle 119.35, transponder 5143. Já travado. Seja a portaria final, 97, baixado travado, Mike, Juliette, Mike. Certo. 1-2-5-4, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Corrijo. Autorizado corredor forte, 1000 pés na escuta do controle. Vamos quando afastado 20 milhas de Salvador. Certo, está presente para autorizar a proa direta, senhora, tá junto? Autorizado, Delta Victor Serra. Direto na Caju, Delta Victor Serra, faltará 20 milhas fora de Salvador. Afirmativo, quando possível, informe o estimado terminal Aracaju e estimado de pouso. Controle, frequência 1-9-35. 1935, boa tarde. Metro 1-0-1-3. Controle. 3290, essa notificação, chegada a Mari, desse mantém o 060. Delta Victor Serra, mantendo 1.500 pés? Afirmo, 1.67 agora. Confirma a altitude autorizada pela torre. 1.500. Plano modificado Zulu 526, desse mantém o 1.500 pés, regras de voo visual. Ajuste de altímetro 1.0, 1.3, voo rotatória. Salvador, gol 1864, decolado. 1864, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível de voo 370. 370864. Aqui é Cosque, chame Torre Salvador na frequência 118.95. Controle Salvador, Delta Victor Serra, estimando a terminal Salvador a 10 da próxima, e o pouso ao 1650. Delta Victor Serra, Azul 4076, voo ETAP, devido a sequenciamento. Sente tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 109. Sente o vento, Mike, autorizado. Mantenha no 1500, pés de aguarda. Mantenha no 1500, aguardado, Serra. Estabilizou avistando, 3144. Só 3144 está recebendo o glide e localizador? Afirmo, glide lock, 3144. 73 milhas, marcador externo, completo final do procedimento, chame torre, 118.95. 2900, 3144. Autorizado, 254, chama o ataque. Chama o ataque, Mike, é 3290, redução para 220 mais. Então, 3290. 720 graus com 10 nós. É direita no 7 ou esquerda 35? Esquerda 35? Não, não, desculpa, vai ter que ser 17 mesmo. Ok, 17, então inicialmente mantém o farol de Itapuã, aguarde a direita 17, ok? Ok, vai aguardar o Mike Acosta. Oi, Salvador, boa tarde, Tan 3144, final da 10, baixa gravado. Tan 3144, livre pulso, pistão 10, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso 910, 3144. Mike, Juliette, Mike, no solo 29, confirma o empate. 6213. Esquerda ao estacionar frequência livre. Novo tráfego superado, 12 horas, 10 milhas, passando nível 100, afetando 72. 7864. Final da 10? Afirmativo. Autorizado circuito pela direita, qual a cauda do tráfego, reporte base. Vai passar a retaguarda do mesmo, Mike Ecoso vai reportar base da 17. 044, no solo aos 30, linha direita, chame solo, frequência no 21 decimal 9. 219, 3144. Bono 864, chame centro Recife na frequência 12685, alterna 13365. 2.5336, 8.64 Salvador, 35367, pode voar, Maceió. Bateu perfil da saída 35367, solicite diretamente ao centro na frequência 12.085, alterna 13365. 2.85, 5367, uma boa tarde. Tá 3290, alteração para sequenciamento, curva esquerda na proa 050, limite o custo do localizador. 050, limite o custo do localizador, 3290, descendo para 060. O TAM 3290 está autorizado a descer até 3 mil pés. Ajuste de altímetro 10012. Agora com 1012, desce para 3000 na proa 50, TAM 3290. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, 3144. Para 1809 devido a sequenciamento. Desce, mantenha. Desça e mantenha 4 mil pés. Desça 4 mil pés, eu vou para 3. Juliette Bravo Delta, aguarde transferência. Eu sou aos 34 direita, a estação na frequência livre, Mike Acosta. Autorizado, né, decolar, pistola 0, vento 120 graus, 109, a chané 6254. Agente, decola 254. Deck 9 Delta, chame torre, 118, decimal 95. Autorizado, final 97, chame na curta, baixado travado, Juliette Bravo Delta.